Atenção, vai começar Dance Italo. Ooh. Thank you. Canal 2. Canal 2. We'll be right back. Dance Italo Cabo. Mas brevemente, há mais.